Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Começando mais um Fuleiros Pop hoje, cara. Tipo, há muito tempo a gente tá querendo trazer essa pauta, desde quando a gente fez o rolê lá do Folclore, que faz, sei lá, no início dessa bagaça aqui, há muito, muito tempo atrás, que a gente queria falar um pouco mais sobre fábulas. Mas aí, como a gente tá tendo o nosso selo Fulol há muito tempo já, a gente sempre tem esses planejamentos jurídicos e tudo mais, então a gente tentou e trouxe aqui, com muito esforço, toda essa abordagem que a gente vai fazer sobre os crimes dentro das fábulas, coisas que a gente geralmente não se toca muito e não presta muita atenção, mas que tem, assim, há milhares de anos aí dentro da humanidade, e que a gente, tipo, não se pergunta, não se faz nada, e, tipo, a gente hoje vai debater sobre isso, e, né, fazer essa desconstrução bem divertida aí das fábulas. E hoje, pro nosso time jurídico aqui, temos a excelentíssima Noraime. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Noraime Ramos, eu tô no 10º período de Direito, sou estagiária na Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás. Também gosto bastante do Direito Constitucional, do Direito Civil, Tributário e, principalmente hoje, do Direito Penal também. É um prazer, primeiramente, estar participando aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito nesse momento. Olha só! Aqui não, você sentiu, né, José? Eu senti. Eu quando vem preparado, eu outro nível, né, cara? Não, tipo assim, foi despejando. Receita Federal, não sei o que. Eu não sei se ela pegou a colinha, sabe? A colinha que deve ter duas a quatro, sabe? Impressa, mas tranquilo, assim. Não, depois dessa eu até tô com vergonha de me apresentar aqui. Não tem nem como, não, pelo amor de Deus. Ai, e aqui pra completar, como vocês estão ouvindo aí, o menino que veio sem apresentação e está sem graça agora, José Augusto. Eu só quero perguntar se vale falar de abandono parental em qualquer conto de fada. Sim, inclusive a gente vai abordar sobre isso de uma forma, tipo, mano, conto de fada sempre fala babaquice do caralho no final das contas, mas, cara, o pessoal sempre coloca, tipo, o ponto de vista, sei lá, da pessoa, do opressor e do oprimido. Mas o oprimido não estaria sendo oprimido se o pai não jogasse ele na floresta, se o pai não casasse com a madrasta que coloca a menina na torre. Tem muita coisa que daria pra ser evitada. Empregada, né? Exato, caralho. Eu ia entrar nesse assunto, mas vamos deixar pra depois da leitura de e-mails e feedback. Começando mais uma leitura de feedbacks e e-mails, e por favor, Natália, nossa editora, coloque aí de trilha de fundo o Sálvame do RBD. E hoje aqui, uma das advogadas da bancada jurídica aqui do Fuleiros Pop, que não sei porque está fazendo barulho na casa dela, no alto da cidade de Jardim. Noraime, você tá aí? Tá fazendo um barulhão, hein? Tô sim. Bom, estou aqui, né? Porque meus vizinhos aparentemente não me ajudam a fazer nada nessa vida. Não, ontem, só pra vocês terem ideia, a gente foi tentar gravar ontem, e pra vocês ontem, tanto faz. Eu falei, não, vamos horário X e tal. Mano, na hora que a gente marcou, caiu energia na casa da Noraime. Ai, mas quem conhece a cidade de Jardim sabe o que eu tô falando. Sabe a derrota que é morar aqui. Ah, nossa senhora, eu não vou falar nada desse setor maravilhoso e nem de portarias. E, enfim. Eu não falo nada. Ah, não, vou ficar calado. Enfim, estamos aqui pra, cara, pra mais uma semana, cada dia mais, cada cast lançado, estamos nos aproximando do cast 100, que vocês que acompanham no Insta sabem já um dos prêmios, dos prêmios que vão junto do kit do Fuleiros, de sorteio. Vai ter mais informações durante aí as próximas semanas. Muito obrigado pela puta audiência que a gente esteve, né, agora no final do ano, com essas estatísticas do Spotify. A Nuraime aí viu, passei pra ela, assim, quando chegou na minha mão, já fui passando pros convidados, né, quem tá mais ligado ao projeto. Cara, muito obrigado a Portugal, principalmente, né, e Japão, que estouraram muito Fuleiros por lá. Cara, a gente ficou muito feliz com isso. E hoje aqui, né, pra gente fazer uma leitura de feedbacks e e-mails, não referente ao episódio passado, porque esse a gente vai deixar até melhor pro cast 100, porque o História de Casamentos, ele teve uma repercussão muito maior do que a gente esperava. Inclusive, até no Nuremi contou um pedaço pra mim, né, da amiga sua do doutorado, alguma coisa assim. Doutorado não, do... Doutorado não. Do estágio. Porra, aí a gente só foi tirando degraus. Nossa, que humilhação! Ai, ai. Enfim, o que, que a gente tem aí hoje de leitura, Nuraime? Então, nós estamos aqui com o feedback da May, que é aqui de Goiânia, e que ela disse o seguinte: mano, faz tempo que era pra eu te mandar esse feedback desse podcast de número 84, Gado Demais, Desilusões Amorosas 2, que demorei 1000 anos pra terminar. Não é porque é ruim, longe disso, amei cada minuto que escutei dele, mas tive que repetir várias vezes porque minha filha começava a chorar e eu não conseguia prestar atenção. Normal, né, gente? Foi muito bom. Acho legal a forma como vocês conversam naturalmente. Rindo muito também, né? Porque, meu Deus, não tem como. Sobre rolês que deram errado, que provavelmente todo mundo tem uma história sobre isso. Talvez nenhuma tão boa que a que as meninas contaram. A do boy metaleiro emocionado. Achei de mim. Nossa. E a outra que o cara pagou de organizado, com toque de limpeza, e do nada, o cara era praticamente ceboso. Enfim, né? Mano, esse podcast foi muito bom. Quantas vezes não usei a mesma desculpa que ela pra que achar o cara que era top? E do nada, Zá. Ou, apareceu um compromisso aqui, tá? Já até cheguei pra pedir alguém pra me ligar, fingindo emergência, pra vazar rápido. Quem Mas nunca, como né? eu digo hoje em dia, quem nunca? Tinder é fundo do poço. Já testei uma vez. Mano, eu já menti tanto pra sumir de rolê ruim. Nossa. É o estilo... Quem vou nunca? Levar minha avó no jiu-jitsu. Às vezes mandando a mensagem assim pra pessoa, assim, mano, só me liga, meio que desesperado. Eu boto até aqui no Viva Voz, mas assim, mano, eu tenho que bater palmas pra alguns dos meus amigos que têm a perspicácia e o talento de serem excelentes atores ao ponto de fingir choro durante ligação pra falar, nossa, eu preciso de você aqui, sabe? Cara, não, assim, de verdade, me salvaram de muitos rolês ruins. Inclusive com pessoas também que nem valeu a pena. Então, amei essa pessoa que enviou aí o feedback. Ela tá ouvindo muitos podcasts do Fuleiro em sequência. E ela, tipo, ela falou uma coisa que é até recorrente aqui pra gente, que, tipo, quando você começa a ouvir vários, não precisa ser de uma vez, mas numa sequência, numa frequência legal, tipo, tu cria aquela energia que tu começa a criar diálogo, você tá fazendo parte do assunto também. Ela até falou que ela tava se divertindo muito. Até postei hoje, ela tava se divertindo muito, tava achando cada vez mais engraçado, mas... Galera, tipo assim, ouvinte novo, ouvinte antigo, sempre tem essas diferenças, né, de sentimento. Mas, por exemplo, você começou a ouvir agora, muito provavelmente, se você ouvir com uma certa frequência, você vai começar a conhecer mais a gente, vai participar das nossas piadas internas, das brincadeiras, das trollagens, de tudo que a gente faz aqui dentro. E você vai se sentir parte disso. O ouvinte antigo já se sente, só que ele vai sempre renovando, escalando coisas novas, né? Sempre aprendendo uma coisa ou outra, porque querendo ou não, Fuleiros, eu acho que é o local que a gente mais se expõe. Infelizmente. Mas é aquela coisa, o não você já tem, você corre atrás da humilhação, no caso, né? Ah, não sei. Tipo assim, eu discordo um pouco disso, que às vezes a humilhação vale a pena. Nuraime aí namorou 3 anos no Bolsonaro. saiu com gente com um pau de polenguinho, e aí? Ai, credo! Eu entendo ela quando fala do ceboso, viu? Ai, nossa, Nuraime, que rolê. Gente, se vocês querem ouvir desgraça amorosa, vocês podem conversar comigo, porque eu tenho muita história pra contar. Só Nossa, isso. Ela tem 3 anos de feedback aí, galera. Ai, horror. Toda vez que eu lembro disso, eu fico tão... Cara, me dá um misto de vergonha com um pouco de prazer, né? Porque ver os outros se fuder, no final das contas, também te dá um prazer. Tipo assim, você não se sente tão merda. E, tipo, quando eu penso que minha vida é ruim, eu olho pra Danurame. Aí eu fico, nossa, minha vida amorosa é assim... Cara, calçada da fama perto do dela. Olha, eu não vou responder porque, assim, eu tava sob efeito de drogas durante esses 3 anos. Olha é, isso. É, lobotomia. É a única explicação. Ai, ai. Ela, no final, falou uma coisa muito importante, inclusive, que o Tinder, ele é o fundo do poço. Você está no Tinder, você está realmente, assim, na bagaceira na sua vida, que é um nível que eu ainda não cheguei. E olha que para eu não chegar nesse nível, falta muito pouco. Não, assim, eu não... Eu vou ser bem sincero, eu te acho muito guerreira de não ter ido pro Tinder ainda, porque do jeito que você é merdeira... Não, eu falo, eu conheço a Nurem. Do jeito que a Nurem é merdeira, ela no primeiro dia manda um eu te amo e sai grávida ainda. É o quê? Pouco emocionada do rolê. Eu tô emocionada do rolê, gente. Desculpa, eu não queria ser. Ai, ai, nossa, enfim, um beijo pra May. May, pelo amor de Deus, não. Assim, galera, use o Tinder. Assim, use o que vocês quiserem, mas sempre com as precauções, né? Porque querendo ou não, você tá indo conhecer desconhecidos. Ou você que vai pro Tinder só pra reviver certos flashbacks, também cuidado. Que isso nem sempre dá certo. Ai, ai. E não sei mais o que falar. Muito obrigado, May. Muito obrigado, ouvintes que mandaram feedbacks. A gente tá lendo só 1, 2 de vez em quando, assim, em toda a leitura que a gente tem, em todo episódio. Por quê? Porque a gente tá guardando o máximo que a gente pode pro 100. E eu garanto pra vocês que os feedbacks atuais que a gente tem pro Cast 100, pra uma leitura aberta de respostas mais diretas, mano, são mais de 100. Então, tipo assim, a gente vai tentar responder. E outra, ainda a gente vai abrir box no Instagram pra vocês perguntarem coisas mais específicas e curtinhas, né? Que é o que a gente também vai tentar focar mais, pra não ficar muito longo nem muito chato. How to lead up jam session on his famous theme number, Flying Home. Primeiramente, antes da gente começar o papo aqui, eu queria agradecer muito as meninas do Jurídico Q. A gente já gravou com elas um tempo atrás, só que acabou não dando certo, nem pra frente, agora elas estão dando curso e tudo mais. E a gente já tinha bolado essa pauta pra fazer junto com o podcast delas, né? Elas fazendo aqui pelo Fuleiros, pelo selo nosso Fulol. E elas ajudaram extremamente muito nessa pauta, com todo aconselhamento jurídico, com todos os termos, tudo que tinha dúvida era só perguntar, elas respondiam e ajudaram muito a montar essa pauta. Então, um beijo pra elas e boa sorte aí pra todos alunos e elas também, nessa nova fase que elas estão entrando aí. E, cara, uma das primeiras aqui, se a gente for por ordem alfabética, a gente pode puxar aí Aladdin, né, que no caso é o conto do Mil e Uma Noites, né? Cara, pra falar a verdade, essa porra do Mil e Uma Noites é tipo, os contos árabes sempre me deixaram, as fábulas árabes, no caso, sempre me deixaram confuso, porque, tipo assim, é porque é uma fábula dentro de uma fábula, né? Porque primeiro é a princesa Sherazade, né? Que tá contando as histórias, né? Ela tá contando várias histórias pra se manter viva. Aham, e tipo, é uma fábula dentro de uma fábula. Não quebrando a quarta parede, José. Ai, nossa! Esse pessoal que adora falar de metáfora aí, de figura de linguagem. Rick Morton. Ai, ai. Pica-pau fazia isso muito antes. Metalinguagem, digamos. Nossa, aqui. Nossa, isso me fez lembrar um incel do grupo. Aí o Mil e Uma Noites, ele tem muitos desses contos que, tipo, a gente pode abordar todos os crimes deles, mas, tipo, o que mais se tornou palpável pra gente poder falar, né? Como sempre, é o Aladdin, porque foi um dos poucos que foi realmente parar no cinema e ganhou uma expressão, e tem live action e tudo mais. E eu acho ele bem interessante, tipo, se for analisar, que querendo ou não, é uma criança em situação de rua, órfã, num estado que não tem proteção a órfãos, né? A crianças em situação de rua. É, nada assistência assim social tipo. Não existe. Tipo Naruto. Naruto não tem assistência social. As leis nos animes. Próxima pauta. Sim, que não existe, né? Ai, ai. Mas, Noraime, tipo assim, pelo menos aqui no Brasil, qual o papel da Constituição nesse sentido de proteção a menores, a órfãos e tudo mais? Sim, a Constituição, ela preza bastante, né? A gente chama até de 88, a Constituição Cidadã, porque ela vai ter esse aspecto no sentido social. Ela vai trazer mais direitos fundamentais, vai proteger tanto a criança quanto a mulher, vai existir essa equiparação. E assim, e quando a gente para pra observar a história do Aladdin, você percebe a importância de que o Estado participe da vida de seus cidadãos. Tanto essa questão do auxílio emergencial, a gente pode trazer aqui, né, pra discussão. Claro. Porque, de certa forma, é uma função do Estado que a gente deveria cobrar mais, e mesmo assim o brasileiro compreende que é um favor que ele está recebendo, quando na verdade é um direito descrito na Constituição. Olha só. O Felipe começou a falar, né, sobre a questão da criança e do menor e tudo mais, mas é interessante a gente falar também que essa noção de criança, essa noção de infância, é uma coisa que existe há pouco tempo, né? Uma coisa que foi criada no século XVII, se não me engano, não é? Uhum. Caraca, olha, eu não vou saber te precisar isso aí, mas... eu tô falando século XVII, você tá falando pro velho mundo, tipo assim, talvez na Europa, na Ásia, tinha esse conceito. É. Aqui no Brasil, meu amigo, demorou muito, porque até onde eu me lembro, até ontem mesmo, criança a partir dos 8, 10 anos já tava trabalhando em serviço, tipo assim, carvoaria, né? Então, tem esse rolê também. E ainda mais quando a gente vai falar de outro lugar aqui nesse caso, né? Que é o conto do Aladdin, que seria o Oriente, ali uma região que seria considerada o Oriente Médio, né? Sim, sim. Uh-huh. Então lá não tem lei mesmo, não. Na verdade, tem, né, gente? A lei do talião, olho por olho, dente por dente. Ah, é verdade. O pior que é verdade ainda é essa lei lá, por lá, né? Tipo, pode crer, não, nem lembrava disso. Então, mas só que, tipo assim, a gente vê, né, essa noção de criança, tipo assim, como alguém, sei lá, que precisa de proteção e tudo mais, e eu não tô dizendo que isso é errado, porém, tanto a Constituição quanto os órgãos de assistência social, quanto os cuidadores mesmo, sei lá, pais e tudo mais, eles tendem, por causa disso, a ver a criança como um agente muito passivo, sabe? Como se fosse só alguém que tá sujeito à vontade dos adultos. Quando, na verdade, tipo assim, se você for ver tanto exemplos de histórias reais, quanto exemplos como a gente vê nos contos de fadas, mostram isso, mas só que, como a gente sabe, nos contos de fadas, isso tem outro motivo, que é mostrar que, justamente, a criança, por mais pequena que ela seja, por mais fraca que ela possa ser, ela pode... Por mais imbecil que ela seja? Então, sim, por mais imbecil, mas só que os contos, geralmente, vão usar da astúcia, né, pra que ela consiga vencer adultos, monstros, bruxas e criança malandra, assim. Criança malandra. Sim. É tudo na base da malandragem. Não, mas tipo assim, você tá entrando nisso aí, que a gente já falou sobre isso no de folclore, é que hoje em dia é até um pouco incomum, e a gente vê até essa revisitação que a Disney tá fazendo com os contos de fada, de serem mais contemporâneos, porque antigamente, né, aquela parada de distanciamento social, não no sentido que a gente tem hoje em dia por causa da pandemia, mas por causa que as casas eram muito distantes umas das outras. O pessoal era muito mais rural. Então, as famílias eram organizadas de maneira diferente, né? Elas eram muito maiores. É, sim. Então, tipo assim, era no sentido de proteção realmente aquele novo ser, né? Aquela criança que a gente já tinha noção que, tipo assim, criança querendo ou não é fraca e pronto, acabou. Se tiver um lobo na floresta, qualquer outro bicho, ela não vai conseguir fazer nada, porque, tipo assim, ela nem devia estar andando por ali. Então tinha todo esse caráter de ensinar. Tipo assim, era um manual vivo de sobrevivência. E como a gente também já ouviu falar e também já estudou sobre isso, a maioria dos contos de fada tem todos eles têm o conto real dele, né? Tipo assim, o que aconteceu pra que gerasse aquele conto de fadas. Então, você disse da versão Disney, né? Não, é. Sim. Não, mas a versão... Antes fosse só na Disney, né? Porque quase todo mundo replicou. Mano, quem não lembra? Aqui no Brasil, principalmente. Educação fundamental, assim, ensino fundamental, chegava uns tio, umas tia, uns pacotão com uns livrinhos e uns CDs pra você ouvir as fábulas, lembra? O pessoal vinha vender isso aqui em casa, vinha. Tá ligado? Vendia de pó de moda, mano. Vendia com a Bíblia, tá ligado? Parada assim. Vendia como se vende a Bíblia. Ai, ai. Caralho. Aí, então, tipo assim, a gente, pra gente, até na nossa mesma, nossa geração, de pessoas que nasceram em 1980, 90, por aí, esses contos já não faziam tanta diferença, tanta importância, porque esse caráter todo já se tinha perdido, porque a sociedade já tinha outra visão sobre outras coisas, sobre aqueles mesmos conceitos e acontecimentos, né? Então, eu acho interessante que, tipo assim, a gente analisa hoje fábula e tudo mais, e a gente tá colocando aqui essa pauta de crime, mas antigamente é porque, pra não rolar um crime, a gente prevenia educando a criança de uma forma, tipo assim, mais simpática, né? Tipo, olha, o lobo mau. Tipo assim, não é que exista o lobo mau, mas existe um lobo de verdade que vai fazer a mesma coisa com você. Então não vá na floresta e não morra. Isso depende muito do que a gente compreende como uma ser simpático, né? Porque se você for analisar as fábulas originais, você percebe que ela tem mais um tom de terror do que de assustar a criança, trazer esse medo, igual o próprio Maquiavel fala, que é por meio do terror, do que você trazer uma figura bonitinha. Então, já que Maquiavel aqui, hein, rapaz? Já que a Noraime citou Maquiavel e agora tô me sentindo um pouco mais à vontade, tem um livro que fala de uma forma muito interessante sobre isso, que é um livro de psicanálise, que é do Bruno Bettelheim, que é a psicanálise dos contos de fadas. Não, essa é a bíblia do psicanalista. Sim. Ai, porque, ele vai falar, isso daí que o Felipe tá falando, de, tipo assim, imagens, que essas imagens estão colocando, dessas imagens que são colocadas nos contos, né, tipo assim, do lobo, da bruxa e tudo mais, ele vai traduzir isso pra conceitos psíquicos dentro do desenvolvimento da criança, sabe? Então, muitas vezes, aquilo que tá sendo passado lá é pra uma mensagem de, ou sei lá, de superação, ou de que você não deve fazer merda mesmo, como que os contos antigamente eram uma coisa muito mais sangrenta. E quem transformou nisso tudo infantil foi os irmãos Grimm, porque, cara, antigamente é aquela parada assim, então, criança, se você sair aí na floresta, vai aparecer um homem e vai te estuprar, esquartejar e comer sua carne. Porque foi isso que aconteceu com a nossa vizinha. Os contos eram as antigas creepypastas, né? Antigamente, a gente sabe, hoje em dia já é uma barbárie total, mas imagina, tipo, 300 anos atrás, tipo, sem energia, sem nada. Não mandava criança, vai lá buscar uma Coca-Cola pra mim. Não tem como, velho. A criança ia morrer, ia desaparecer. E era isso mesmo que acontecia. Não, é aquele negócio, né? A vida nas culturas rurais era muito diferente da cultura citadina que a gente tem hoje. Que ia falar, não sai na rua à noite, filho. A noite não era um lugar pra... Não era um tempo pra se sair, tipo assim. Mas não era só a criança, não. Era todo mundo. Sim, tá? Você levanta às 5 da manhã e você entra pra casa às 6 da tarde, cara, porque, às 3 horas da tarde eu já estou cozinhando feijão pra comer às 5. É isso e dormir. Mas então, vamos aqui abordar o Aladdin, coitado, porque senão ele vai ficar esquecido. Sim. Tipo assim, tem vários crimes cometidos em Aladdin, mas um dos principais é a tentativa de homicídio qualificado. Que, tipo assim, eu mesmo não tô muito, eu não lembro muito bem da história de Aladdin. Você pode, por favor, atualizar a mim e aos pobres ouvintes. Não, é que tipo assim, o Aladdin era um menino de rua que tentava ganhar a vida dele, né? Tipo, como todo menino de situação de rua. E ele fazia pequenos, grandes e extraordinários furtos através do parkour. Através do parkour. Mas é verdade. É isso que jogos de videogame. Exato. Ainda fazia paraquedas com lençol roubado. Enfim. E com seu macaco e um apu. Mas aí, então. Um mago, que na história sempre tem que ter um mago, alguém que faz feitiçaria, né? Porque o mundo não vive sem a magia Disney. Ele simplesmente falou: nossa, eu reconheço seus talentos aí, moleque, não sei o quê. Você podia ir ali na caverna fazer alguma coisa pra mim. Pegar ali a lâmpada e tudo mais, só que essa caverna, né, tava cheia de paradas não legais, né? Cheia de armadilhas. Então, se entende uma tentativa de homicídio qualificado quando você tá mandando uma pessoa pra morte, né? Ou matando a pessoa, e ela não tem nem chance de se defender. Por quê? Que o Aladdin ia fazer contra um cara que manipula magia? Não tinha o que ele fazer. Então é isso. Mas eu nunca consegui entender essa parte do qualificado, advogada. O que seria essa parte? Essa parte do qualificado, realmente eu nunca consegui entender. O direito penal, ele entende a qualificação do crime como um agravante, de certa forma, assim, se a gente pode dizer isso. Como, por exemplo, você citou, o Aladdin, ao ser colocado nessa situação, ele se depara com várias armadilhas, ele também se depara com uma questão que... Se ele voltasse, se desistisse, o Jafar matava ele também. Tem essa parada também. Sim. Então, assim, tem toda essa questão de quebra de confiança, porque essa é uma das qualificadoras que a gente tem. No caso de ele confiou no mago, e a partir do momento que o mago colocou ele nessa situação, a gente pode dizer que se qualifica a traição. A questão também do emprego de armas, o emprego de fogo. No caso, até a gente pode trazer a magia, né? Eu acho que a gente pode trazer a magia pro direito. E é isso. A qualificação, ela é basicamente você ter uma circunstância que vai agravar a sua situação nesse crime. Tranquilo. Não, tipo, realmente me explicou muita coisa, porque, tipo assim, eu sempre pensei que o qualificado... Eu já tinha essa noção que era um agravante, sim. É, só que eu não tinha noção do que era de verdade. Por exemplo, eu sabia que era algo dentro do que a pessoa fez, mas pra mim era uma coisa um pouco mais básica. Tipo assim, eu sei que tentativa de homicídio qualificada, eu pensava, não, o cara matou e escondeu o corpo. É, pra mim isso já qualifica um agravante, certo? Não, a gente tem uma diferenciação entre a qualificadora e a agravante. A agravante, ela é nesse sentido de o que mais que eu fiz pra piorar o crime, de certa forma. Agora a qualificadora não. Uma das qualificadoras que eu posso trazer pra vocês é a questão do feminicídio, que foi acrescentada em 2015 no Código Penal. Porque, assim, é uma situação que a pessoa se coloca que vai qualificar o crime que ela está cometendo. É isso. Explicando de uma forma mais tranquila. Então é só um tipo de categoria mais especializada dentro do crime. Exato. Exatamente. Nesse caso do Aladdin, eu acredito que existiriam tanto qualificadoras quanto agravantes. Não, sim, porque, né... E ocultação de cadáver, muito provavelmente, porque o moleque, sim, se ele consegue pegar a lâmpada e entrega pro cara, o cara vai lá e mata ele. E era isso. E foi aí o que aconteceu. Tipo, o Aladdin consegue pegar a lâmpada, volta da caverna, e o Jafar vai lá e empurra ele pra dentro. E é isso. Enfim. E pronto. E também tem, tipo, como a gente citou aí, como ele era um menino em situação de rua, tem o furto simples, né? Que é o famoso artigo 155, pra quem tá familiarizado aí com polícia 24 horas. Parada que aparece muito lá. Uma questão muito interessante que a gente pode acrescentar no furto simples do Aladdin é porque, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele tem um entendimento de que se você rouba por conta que você... Rouba não. Se você furta porque está passando fome, no caso do Aladdin, a gente adota o princípio da bagatela ou da insignificância, que é o seguinte: você não vai mover todo o poder judiciário, não vai mover um processo contra essa pessoa por conta de, vamos supor, R$3. Não vale a pena. Então a pessoa, ela se torna isenta dessa pena que ela iria responder em um furto normal. Mas então a pessoa simplesmente não vai ser penalizada? Ela vai, tipo, tem algum tipo de penalização, assim, no final das contas? Ou então ela só vai ficar naquela parada assim, se eu te pegar de novo, já era, aí não tem mais conversa? Não, nesse caso, até que vai existir toda a denúncia do Ministério Público, o trâmite processual, mas o juiz, no momento que ele for fazer o julgamento, ele vai entender que ele vai isentar a pessoa da pena. A pessoa, é entendido que a pessoa cometeu aquele crime, mas ela não vai responder, não vai ser presa por aquele crime. Então o CPF suja. Não é isso, a razão é essa. Gente, o CPF vai sujar, mas você não vai... Tipo assim, você não vai dividir uma cela com 29 pessoas, é isso. É tipo assim, exato. Você não vai pra cadeia, mas você vai ter passagem. Exato. O famoso... Quando o policial te perguntar, tem Bel, ó, eu vou perguntar só uma vez. Aí se você... É isso. É, no caso do Aladdin, realmente era pra né, matar a fome dele e do macaco. Não, mas que falta faz isso, né? Porque, ó, veja bem, o Aladdin, os miseráveis, tudo tem isso, né? Sim. Não, tipo, mano, a falta de um sistema público de apoio a órfãos ou pessoas em situação de rua, mano, gera esse tipo de situação e é uma bola que a gente nunca consegue desreverter. E é isso, né? Infelizmente é o que acontece. E tem outro crime também que é bastante, né? Que é que o Brasil está passando por esse medo a todo instante. que o Jafar... Eu vou me retirar da conversa agora. que o Jafar tentou, né, com o poder do gênio, ele queria se tornar o novo sultão, e com isso ele tava tentando em si estabelecer uma ditadura. Mas Nuraime, tipo, Nuraime, o que de verdade é uma ditadura? Como se qualifica um estabelecimento de ditadura pro brasileirinho médio aí entender como, caralho, é que funciona? Ainda bem que você não perguntou pra mim. Eu quero ouvir a resposta dele depois. Não, agora vai, né? Agora eu até sentei direito aqui. Não. Eu só ia colocar que o conceito de ditadura dentro da democracia que a gente vive é um conceito que já tá viciado, uma vez que se você tá numa democracia onde tem a alta influência de grandes empresas, grandes oligarquias, latifundiários e tudo o resto, se essas pessoas têm mais poder, seja de voto, seja de influenciamento de políticos, barganha. Então você não pode dizer que você tá numa plena democracia, porque você não tá tendo a voz do povo. Então você tá crítica numa espécie crítica social de... foda. Lacrou, mano. Sua cara, sociedade. Agora, depois que o José deu o seu show político aí, o que estabelece... E boa, José, boa. Eu nunca consegui fazer isso, só pra você ter ideia. Mas obrigado. Mas a questão da Constituição... A Constituição vai trazer pra gente, né, que o Brasil, ele é um Estado democrático de direito. E o que se entende... Tanto é que a Constituição de 88, ela vem no pós-ditadura, né? O que muita gente vai falar que é regime militar, mas eu acredito que a minha liberdade de expressão permita que eu possa falar ditadura, claramente aqui. Mas a questão de se implantar uma ditadura, eu quero deixar bem explicado aqui também que não é pelo artigo 142 da Constituição Federal, como a gente vê determinados grupos políticos espalhando aí pelas redes sociais. Até porque não tem como. Nós estamos inseridos em uma democracia que é dividida em três poderes, e existem situações como estado de defesa, estado de sítio, que talvez possam possibilitar uma instalação de uma ditadura. Mas mesmo assim, a lei não tem pressupostos bastante para compreender o que é uma ditadura, né? Até porque a gente viveu por isso muito tempo. Pelo menos essa é a visão jurídica. A visão jurídica é que a ditadura é o rompimento do Estado Democrático de Direito. Olha só. Que mundo bobo, cara. Ou seja, tipo assim, de um modo jurídico, é muito difícil você definir o que é uma ditadura, porque ele é o quê? Ele é muito vago ou... Exatamente. É assim, a minha compreensão como mera constitucionalista que estou lutando para ser, é de que a partir do momento que você rompe com a liberdade de expressão, você rompe com a liberdade de ir e vir de uma pessoa por conta de um pensamento político, ou pequenos atos, como a gente tem observado atualmente, podem ser o início de uma ditadura. E a gente tem que ter muito cuidado, porque para entrar para uma ditadura é daqui para ali. Até porque, querendo ou não, o Estado de Direito de uma democracia é uma coisa muito clichê de ser falada, mas assim, chega a ser bobo, mas é uma parada tão frágil. A gente percebe isso com qualquer perigo que a gente sente dentro de um Estado democrático, a galera já entende que já tá sendo implementada a ditadura e tudo mais. E tipo, porque não é só porque é frágil, é porque a gente sabe que geralmente quando há troca de governos, principalmente governos que seguem uma linha mais conservadora, vai ter sim algumas cerções de liberdade. Então é um medo que não é só algo tipo fantasioso, é algo extremamente real e que tem muitos países aí passando junto conosco, que é o Brasil. Então é um pouco difícil. Cara, se a gente for puxar outro conto aqui desses, e que esse é o, assim, dos contos, pra mim, tipo assim, ele prova que não existia pai e mãe antigamente, na noção que a gente tem de paternidade e maternidade, principalmente paternidade nunca existiu na real, né? É um conceito que é novo, que muita gente não conhece, principalmente o homem hétero não conhece, mas enfim, principalmente o homem hétero de família tradicional, esse não conhece o que é paternidade mesmo. Que a gente pode falar aqui da Branca de Neve também, que, mano, a Branca de Neve é um conjunto de crimes, assim. Tipo, porque tem homicídio qualificado, tem identidade ideológica, né? Tem vilipêndio, que é uma parada que eu já sabia o que, que era, porque é uma, tipo, quando eu fazia psicologia... É uma parada que eu já sabia. Teve muito psicopata estudado que cometeu vilipêndio, e entre outras coisas, né? Então, Branca de Neve, a gente pode começar aí... Eu não sei se todo mundo conhece o conto da Branca de Neve, mas basicamente um rei casa com uma mulher que se torna madrasta da Branca de Neve, só que, tipo, tem inveja da beleza dela e meio que, tipo assim, dá um golpe praticamente de estado, mata o pai da menina, toma o reino, expulsa a menina e a menina vai morar na floresta com anões. Só que ela não por satisfeita, ela ainda acha que a menina tá ameaçando o poder dela, porque ela ainda não lacrou o suficiente. Então, ela envenena uma maçã e dá pra guria, nisso se disfarçando de outra pessoa, um transeunte ou qualquer coisa assim. No caso da maioria das histórias, é sempre uma velhinha bondosa que dá uma maçã pra ela, então... E que nunca é uma velhinha que parece bondosa. É impressionante. Gente velha não parece bondosa. A gente tem que tirar esse conceito da avó que cozinha pão de queijo às 5 da manhã. Velho não é gente boa, gente. Minha avó é assim. Assim, falar de vó de quem é goiano ou mineiro é realmente é um pouco difícil, porque a maioria é assim mesmo, ou faz pamonha todo sábado. Aí, mas você deu a ideia pra gente sobre o homicídio qualificado. E, tipo assim, tem um agravante por usar veneno? Tem alguma coisa específica que a lei julga quando você tenta envenenar uma pessoa? Sim, a pena aumenta por conta do... Eu só não me lembro a fração correta no momento, porque são várias, né? Mas quando há o emprego de veneno, existe sim, a agravante nos casos de homicídio. Tipo assim, é porque é uma espécie, sei lá, de tortura que infligiu muito mais dor do que, tipo, deveria na vítima ou qualquer coisa assim? Eu acredito que seja por conta que o veneno, ele é um meio que você não dá possibilidade de outra pessoa usar a legítima defesa dela. Ah, sim, sim. Você simplesmente coloca, né? E não tem como, porque a pessoa às vezes toma sem mesmo saber o que tá tendo dentro do copo, por exemplo. Ou da maçã, no caso. É, no caso. Mas eu vejo muito em Branca de Neve, principalmente assim, depois que a gente cresce, né? Porque é muito bonito os contos Disney quando você é mais novo, mas quando você analisa o que tem por trás, o Branca de Neve, ele é recheado, né, de questões de rivalidade feminina, questões de rebaixar a mulher. Sim. Por conta, assim, tudo acontece porque a rainha tem medo da Branca de Neve ser mais bonita que ela e ascender ao poder. Uhum. Então, assim, a gente por pode direito, inclusive, né? Por direito, inclusive. Exato. Uhum. E outra coisa que a gente não foca muito é a questão do estupro que acontece, né? Não só do vilipêndio, mas também do estupro. Porque a partir do momento que você beija uma pessoa sem consentimento ou tem relações sexuais com ela, então, assim, caracteriza estupro, né? Apesar de que muita gente compreende que, se ela deu liberdade, ela quer beijar. Na verdade, a mulher tava até morta, gente. Isso é mais errado do que a gente pensa. Esqueci agora o nome da palavra exata de sexo com cadáver, pelo amor de Deus. Necrofilia. E também tem um caso de identidade ideológica, né? Falsa identidade, no caso. Que é uma parada que aqui no Brasil é bem comum de acontecer. É sério, eu vejo muito em época de Enem, por exemplo, agora que a gente já tá bem perto, de rolar bastante. Quais são os principais problemas que isso levanta perante a lei? A questão da falsidade ideológica, ela traz muito problema, principalmente no sentido financeiro, né? Se for parar pra pensar assim. Porque muita gente utiliza essa falsidade para ter vantagem sobre outra pessoa. E, na verdade, é um conluio, né? O que a gente pode dizer assim, não chega a ser uma associação criminosa, mas a gente compreende que essa falsidade ideológica, ela vai prejudicar o Estado de alguma forma. Porque, por exemplo, vamos usar o exemplo do Enem. Se você coloca outra pessoa para vestir como você, para fazer a prova e para você lograr êxito na prova, então você tá indo diretamente contra os seus direitos, contra os direitos de outrem e contra os direitos do Estado. Então, assim, creio eu que é um... Na verdade, eu vejo a falsidade ideológica mais como estelionato, né? Que tá lá no 171 do Código Penal. Que é você tentar burlar o sistema, burlar alguma regra pra receber uma determinada vantagem. Sim, tipo, teve muito agora durante o... E ainda está tendo, né? Durante o auxílio emergencial, muitas pessoas usando CPF de outra e tudo mais. Tá muito, muito, muito comum. Agora, Noraime, você falou uma coisa aí rapidinho, e me corrija qualquer coisa, Mas é que, tipo assim, você falou em direitos do Estado. No caso, o Estado também tem direitos, assim como qualquer cidadão e tudo mais? Ou como se aplica nesse caso? Quando eu falo de direitos do Estado, eu tô referindo principalmente à soberania do Estado, né? Tanto perante os seus cidadãos, quanto perante as outras sociedades internacionais. Que é, assim, se o cidadão não respeita os direitos, a questão da legislação, ele vai estar ferindo exatamente a soberania do Estado. Certo. Ah, então a gente tá ferindo a ditadura. Enfim. Eu não chamaria de ditadura. Ai, ai. Não, eu não chamaria de ditadura porque isso já é normal, né? É o novo normal, né, José? É o novo normal. É o novo normal, é foda. Ai, nossa, caralho. Tem uma galera que realmente precisa sumir. Ai. Enfim, tipo, sem contar também que, tipo assim, dependendo da versão que você... A versão mais brutal da Branca de Neve sempre envolve não só o estupro, como você falou, por parte do, entre aspas, gigantes príncipe, porque é só um cara que aparece do nada, mas também em relação aos anões. E aí, tipo, tem uma questão também que alguém me levantou quando eu tava conversando sobre essa pauta, sobre assim, quem deu autorização pros anões estarem minerando, sei lá, em uma possível reserva ambiental? Tem essa parada também. Ai, então, tipo assim, Tipo assim, vai saber se algum dos anões não era um latifundiário que tava lá. A gente tem que ver isso aí. Tem que ver se os anões tinham direito àquela propriedade. Não, se a gente vai entrar em direito à propriedade, Shrek era dono do pântano, saca? Shrek usa o capim, ó, por favor. Eu gosto do Shrek. Não, todos nós. Foi, porque pra nossa geração, o Shrek foi quem... Foi o filme, ou a sequência de filmes que reinventou as fábulas chatinhas, a gente sempre ouvindo a mesma coisa. Foi que mostrou outro lado dessas paradas e que fez o sucesso, faz o sucesso que tem até hoje. Tanto que somos todos aqui no Fuleiros Pop ligados à religião do Shrekismo. O Shrekismo é uma palavra séria, é real. Shrek é amor, Shrek é vida, né? Shrek é vida, Shrekismo, se convertam ao Shrekismo, pelo amor de Deus. Melhor religião. Eu acho que sobre a Branca de Neve, acho que não tem muito o que falar, não. Porque, tipo assim, ela, querendo ou não, é um dos contos que ficou bem... É bem espalhado, né, o contexto dela. E hoje em dia, a gente já sabe, né? Tipo assim, porra, cara, mó vacilo você beijar a mina que tá lá desacordada, tá ligado? Coisa assim. O problema que eu tenho com isso é que, tipo assim, a gente trata como vacilo algo que é crime, sabe? O problema tipo é assim, esse. Tipo assim, a mina tá lá provavelmente morta, tá ligado? Tipo assim, e o cara. Cara, tipo assim, aí você para pensar. E você fala que a burguesia está completamente errada, sabe? Não que o cara era um burguês, ele era um nobre, né? Mas a nobreza está tão errada quanto, porque, enfim, atualiza-se, né? Pra onde ele seria. Literalmente, cachorros que cheiram o cu um do outro. É, sim. Mas, tipo assim, o cara tá lá andando de cavalo de boa, de repente ele vê uma mina num cachorro desacordado. De vidro. Outra coisa, vai tomar no cu caixão de vidro, né, velho? Tipo, tanto caixão no mundo, não, esse aqui de vidro me parece ideal. Me parece... Caralho, velho. O que prova que os anões mesmo já tinham um problema. Já, não. Os anões... Por isso que eu tô falando bando de mau caráter. Os anões da Branca de Neve, só pra deixar bem claro. Eles eram bem mau caráter. Muito provavelmente aquela porra lá... Mano, a pessoa chegou, invadiu, começou a pegar ouro e... Mano, de onde... Como eles conseguiram fazer um caixão de vidro em 1800 e bolinha também? Ah, não. Pelo amor de Deus. São as paradas que... Que não dá pra também entender. E o engraçado é que as pessoas entendem mais isso de construir um caixão de vidro nessa época do que você não pode beijar uma pessoa sem o consentimento dela, né? É muito assustador. Não, é que o grande problema é a gente até citou isso num podcast recente que a gente gravou, é a romantização da morte, cara. Principalmente quando ela é por amor. Então, tipo assim, a gente tem um grande... enorme problema com a romantização, com essa parada, tipo assim, nossa, morreu por amor, nosso beijo de amor que salvou ela, que trouxe ela de volta. Tem uma romantização muito grande e que cria esse tipo de vício, problema social. Né? Hã? De mentalidade, né? De mentalidade e tudo mais, de estrutura cultural, sociopolítica e tudo mais. Então é... Não tem o que falar, sabe? É só uma merda, inacreditável, mas que o pessoal até hoje aceita. Tipo, mano... mano, a pessoa pode namorar, ser casada com você. Se ela estiver dormindo, não beije. Tipo, não tem um acordo ali, não tá implícito. Ah, não, quando a gente casou, isso aconteceu. Não, velho. Deixa a pessoa de boa. Espera ela acordar. Respeite o corpo do outro, pelo menos. Ninguém é propriedade de ninguém. Só deixando bem claro assim. Eu gostaríamos, né, que não fosse. Desculpa. Que passa por relacionamento abusivo. Não, isso aí. Eu só queria lembrar que nesse momento de capitalismo tardio, nosso corpo passa a virar propriedade. Verdade. Ai, ai, a gente pode então, sei lá, a gente pode ir pra... Tem a Cinderela, tem João e Maria. João e Maria, que pra começar, se a gente for começar a problematizar aqui, velho, João e Maria já começa errado porque os irmãos Grimm, que refizeram a história e tudo mais, nunca escreveram João e Maria. Maria e João, porque ela era mais velha, pra início de conversa. E sem contar que, tipo assim, como a figura feminina foi se tornando cada vez menos... como posso falar, menos respeitada desde o início, a gente pode já contextualizar só pelos títulos das paradas, sabe? Tipo, não tem que colocar o homem primeiro, tem que fazer não sei o que primeiro. E ela é vista como a pessoa que é espertinha, traiçoeira, então coloca ela sempre, você pode ver que o conto sempre ela coloca ela em posição, como se ela fosse tão ruim quanto a bruxa por ela ter feito aquilo também, apesar de ter salvo ela e o irmão. Então é tão complicado ver... Não sei, eu posso ser julgado por causa disso, mas pra mim, a minha visão que tem nesse caso é da figura da mulher como, tipo assim, aquele negócio do papel de gênero, sabe? O papel do homem é o cara que é o que detém a força física, sabe? Enquanto a mulher é aquela inteligente, é o que tem o intelecto, sabe? É tipo, os músculos e o cérebro. O homem é a cabeça da casa e a mulher é a sabedoria. Então, pra mim é tipo assim, o músculo e o cérebro, coisa assim, sabe? Bíblia fazendo estragos desde sempre. Há dois mil e tantos anos. Sim. Até trazendo o Machado de Assis pra discussão rapidinho, dá pra tirar dessa ideia, né? Dos olhos de cigana ubíqua e dissimulada. Que a Capitu, pra mim, é a melhor personagem daquele livro, e mesmo assim ela é tratada como se fosse uma... como se ela fosse uma mulher devassa, porque... ela traiu o besta do marido dela. Exato. E a gente percebe isso muito nas fábulas, Cara, e se o Bentinho foi corno, foi é pouco. Exatamente. Mano, todo castigo pra corno é pouco. E o Bentinho é a prova mais brasileira disso. Bentinho é aquele cara que... Hoje em dia... Hoje em dia, o Bentinho seria o que a gente chama de cuck. Não é. Sabe por quê? O cuck, ele gosta de assumir que é cuck, sacou? O Bentinho não gosta. O problema do Bentinho é esse. É aceitação. É esse o problema do Bentinho. É aceitação, cara. Ele não aceitou aceitar isso. Até porque então, depois que você foi, o que, que você pode fazer, entendeu? Mas veja bem. Ó, leitura agora sobre Capitu. Sobre Dom Casmurro, quer dizer. Porque pra mim a série é melhor. Eu não sei, ouvintes, a gente já indicou isso aqui mil vezes. Assistam, são só 5 episódios, muito bem produzida pela Globo. Deve ser a melhor minissérie que a Globo já produziu na vida, em teatro e tudo mais. A linguagem é muito artística, então, assim, vale a pena assistir Capitu, mas leiam Dom Casmurro, porque, na minha opinião, é o livro mais importante pra história do Brasil até hoje. Assim, é um livro Machado de Assis é o melhor escritor brasileiro e foda-se, a opinião do resto. É bem atual, tipo assim, não é algo que incomoda por ser de 200 anos atrás, mas enfim, o que ele vai dizer é que ele era o Dom Casmurro, que é o Dom Casmurro, um cara amargurado, um cara sisudo e tudo mais, porque ele não se permitia gozar. Vou aqui aplicar uma leitura Vou ter que uma leitura reichiana sobre Dom Casmurro. Ele é um cara que não se permitia gozar, ele não se dava ao prazer. Por causa disso, tipo, ele não podia dizer pra si mesmo que ele tinha o desejo de ver a Capitu com o outro. Exato. Então, ele não era qualquer outro. Escobar era o brother. Escobar é aquele que come, não espalha, gente. Então... Mas enfim, daí o que, que ele vai fazer? Ele vai inventar na própria mente, e isso não importa se ela traiu ou não, mas ele vai inventar na própria mente o fato de que ela traiu ele com o Escobar pra que ele possa suprir o próprio desejo dele de uma maneira negativa. Sim. Como se ele estivesse revoltado. Não, tipo assim, e eu vou dar mais um adendo, nada a ver com isso, eu prefiro a primeira fase dos dois adolescentes do que depois, quando a Capitu vira Maria Fernanda. Não gosto dela como atriz. Porque a Capitu... É porque, tipo assim, infelizmente não, porque o livro se trata de um romance, ele passa muito essa ideia da mulher sensual e tudo mais, ou que a Nuraimi aí citou, né, dos ódios dela e tudo mais, que é a frase mais conhecida sobre o livro e sobre a série. E, tipo, é porque, tipo, já que era essa intenção, a atriz é muito melhor, a mais nova, na primeira fase adolescente. Até porque depois disso fica chato, né? Tipo, fica só, nossa, eu sou um corno. E fica naquela hora, né, José? Naquele amor, aquele amor com um roubar. E os dois fazendo... Não, cara, na série é inacreditável. E na série, os dois estão meio que dançando e conversando ao mesmo tempo. Isso, mano, o Escobar na série, ele tem... Mano, poucas pessoas eu vi com lascívia na vida como Escobar, cara. Quer dizer, mano, sabe aquela pessoa que pede a tesão, a sexo? É o Escobar, cara. Aquela pessoa que, assim, já chega perto de você, já fica quente, sabe? O ambiente já fica vermelho. É inacreditável. Queiro, né? Desculpa, Nuraimi. Você não merecia ouvir tudo isso. Não, sobre estou nosso acostumada. Fetiche secreto. Sobre Escobar. Mas então, Cinderela. Ai, ai, Cinderela, a menina que sofria maus tratos de sua madraça, mais uma vez. E como era criminalizada a visão da madraça, hein, cara? Tipo assim, e a gente tem isso até hoje, né? Tipo, tem muita pessoa que tipo, prefere morrer do que ter madraça e tal, por conta das fábulas também, né, cara? Mais uma vez, a visão da mulher sendo jogada lá no lixo, tipo, independente da posição que ela está, se ela, no caso, só vai substituir uma mãe, né? No caso, não é substituir uma mãe, mas esse é o entendimento que se dá pra, infelizmente, entendimento geral pra madrasta. É meio foda, velho. Mas então, ela sofria na mão dela, maus tratos. E maus tratos, até onde eu sei, categoriza crime. E, tipo, mas tipo, o que é maltratar uma pessoa? Tipo assim, o que categoriza exatamente os maus tratos? O que eu preciso fazer pra que alguém me denuncie por isso? Eu preciso destrancar a minha loli do porão? Nossa. Não ouvi isso, não. Primeiro passo, você precisa ter uma loli. Tem isso também. Não, assim, se a gente for fazer uma análise... Qualquer criança precisa de empregada loli, José. Vai, desculpa. Meu Deus, gente. Mas se a gente for fazer uma análise jurídica completa e parar pra pensar que a madrasta da Cinderela prendeu ela no dia do baile, a gente pode dizer que ela tava em cárcere privado, né? E ela vivia uns constantes maus-tratos. Os maus-tratos, eles vão acontecer quando você coloca a pessoa pra ter uma carga excessiva, ou que você bate na pessoa, né? Eu acredito que em alguns casos dessas fábulas, inclusive Cinderela... Também privou de alimentação, ela não comia direito. Sim, os maus tratos, eles envolvem isso. E isso atinge tanto o Código Penal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a Cinderela, se a gente for parar pra analisar, ela ainda é uma adolescente na história, né? E o que ela me assusta tem, mais ainda... A 16 anos, no máximo. Exato, então ela ainda entra no ECA, porque é até os 18 anos. Mas o que me assusta mais nessas fábulas é o fato de que a gente percebe que não existe uma cobrança do pai, né? Não existe a cobrança paterna, porque se você for parar pra pensar, ou o pai é omisso, ou o pai é muito retardado de não perceber o que a madrasta tá fazendo com os seus filhos. Ou morreu. Morreu! Mas é aquela coisa assim, você percebe isso em João e Maria, percebe não, em tantas aliás, outras em João histórias. E Maria, em João e Maria, que a gente nem abordou, a gente pulou direto pra Cinderela, não sei porquê. Em João e Maria, cara, os pais abandonam as crianças na floresta porque o pai e a mãe já não tinha mais como alimentá-los. Aí, o que a gente faz? A desfaz das cria. E é uma coisa, tipo assim, o João e Maria... Aí, é um já eu não vou culpar os pais, eu vou culpar o Estado. Não, mas assim, o conto real do João e Maria, tipo assim, tinha um conto alemão muito antigo mesmo, de 1400 e alguma coisa, que grandes invernos, grandes nevascas, Alemanha fria pra cacete, todo mundo sabe disso, que teve uma história de um casal que não só se alimentou dos próprios filhos em momentos de mega crise, de guerra, quanto também começou a se alimentar de filhos de outras pessoas. Então, tipo, estava tendo um canibalismo forte por conta de guerra e estiagem e falta de alimento, de recurso por conta do inverno, né? Então tem muito disso também nessas fábulas. Tipo, não foi uma parada que simplesmente a gente falou pra criança não entrar na casa de um velho estranho, de uma velha estranha. Não, é porque, tipo, no país que você tá morando, existe uma galera esquisita, por exemplo, doutores que fazem centopeia humana, e, tipo, você não pode entrar na casa de qualquer pessoa, que talvez você não saia mesmo. Não, e outra coisa, a gente pode classificar aí o abandono de incapaz, né? Porque Que dia que o pai ou a mãe, em sã consciência, vai deixar o filho no meio da floresta lá? Você que lute. Não, mas gente, tipo assim, se você mora na floresta, eu não vou andar até a cidade pra deixar a cria, não. Vou deixar na floresta mesmo. Mas eu gostaria de colocar duas coisas, que é justamente, tipo assim, a falta que faz uma renda básica universal, nesse momento, como que é o nome do pai do Supla? O Suplicy, agora que ele tá ouvindo, eu sei que ele ouve o podcast, uma lágrima caiu do olho dele, simplesmente por alguém citar aqui a renda básica universal. E o Supla tá falando papito, altão. E também, além disso, né, que tipo assim, que os pais estavam morrendo de fome, por isso soltaram os filhos dele na floresta, mas tipo assim, a visão de criança na época era uma visão diferente. Tipo assim, a criança não era vista da mesma forma que é hoje, como esse sujeito passivo e tudo mais. A criança nada mais, nada era nada menos do que um adulto em miniatura. Não, concordo, mas ainda tinha, a criança tinha tal entendimento que ela era mais um problema pros pais do que assim algo que fosse adicionar, porque a criança não faria... Não, as crianças eram usadas pra trabalhar, pra mim. Exato, a criança nas fábulas, e que a gente pega todas elas, porque muito provavelmente, como se casava muito cedo antigamente, todas essas princesas tinham de 12 a 14 anos, todo mundo era uma cambada de criança só, e cara, tem o fato de que toda criança era tratada como um problema em qualquer uma dessas histórias. Ela é abandonada pelos pais, ela é abandonada pelo pai, o pai simplesmente coloca uma pessoa estranha em casa e foda-se, e passa tudo pro nome dessa pessoa, que vai maltratar o filho dele, ele ficou omisso, como a Nuremi mesmo diz. Então, tipo assim, a gente tem todas essas possibilidades, mas acima de tudo, principalmente em fábula, a criança é vista só como um peso para papel que serve pra todo tipo de abuso possível à torta e direito. Não, sim, eu concordo que nas fábulas tem esse papel mesmo da imagem, mas só que, tipo assim, se você for retornar naquela época, sei lá, João e Maria, vamos colocar que seria quando? Século... 16. Sei lá, 16, por aí, 16, né? 16, tipo assim, 16. A criança tava lá trabalhando igual uma maluca, sabe? Piolho, peste. Tinha tudo, sabe? Aquele combo bom. Debate assim, que a gente para pra perceber os maus tratos até nessa questão do casamento, né? Durante a infância da pessoa, porque aqui no Brasil você pode se casar a partir dos 16 anos com a devida autorização dos pais, mas quando você para fazer uma análise atual dos contos, você fica ainda mais assustado, porque como que você casa uma menina de 12 anos e ainda tem o apoio de toda aquela sociedade, porque a mulher ela é simplesmente vista como um objeto que vai servir o marido e vai satisfazer as vontades dele. É assustador. Tipo assim, ainda tinha um fator que a menina principalmente já era posta à venda pelo próprio pai ou família a partir do momento que ela tivesse, né, a primeira menstruação, porque aí ela já poderia ser como literalmente um animal que iria dar prazer e reproduzir ao mesmo tempo. Então era algo tão assustador, e que ainda acontece principalmente ligado a partições religiosas, que a gente sabe muito bem que tem muito, muito centro religioso que, tipo, força praticamente a galera jovem a ter uma cabeça mais, né, voltada à religião. E nisso você vê vários e vários e vários casamentos de pessoas de 16 e, tipo, uma de 16 e outra de 18. Aí tem que pai e mãe assinar lá no cartório o papel da parte menor ainda do caso. Com a parada que não... Mano, literalmente, você tá pegando o seu filho, a sua filha, você tá assinando um papel que tá dando uma liberdade muito grande da outra parte do casal em cima dessa pessoa. Tipo assim, você tá literalmente autorizando a venda no cartório de uma pessoa de 16 anos, de uma criança de 16 anos. E é muito engraçado que o pessoal não utiliza, né? É moda de dizer, gente. É engraçado de uma forma mórbida de dizer, né? Mas, assim, a gente percebe muito essa questão, né, do pessoal utilizar aquele jargão. Ah, mas você é muito madura pra sua idade. Gente, convenhamos, uma menina de 15, 16 anos, ela não tem a noção necessária pra encarar um casamento. É a minha opinião e, assim, quem quiser mudar, que muda. Muito madura pra sua idade, que é frase dita por 9 entre 10 homens que vivem na porta da escola, sabe? Exato. Não, por pedófilos. E o pior, até tava conversando isso com a Nuraimi hoje mais cedo. Tipo assim, mano, você tem 17 anos de idade, mano, você não tem estrutura emocional pra estar dentro de um casamento. Você não tem estrutura emocional nem pra um relacionamento comum, uma ficada. Muito provavelmente você vai ser a pessoa emocionada do rolê e que vai ficar apaixonadinha e vai se destruir por causa disso. Mano, você não tem estrutura nenhuma pra estar casado na cidade. Ai, não, mas o meu casamento deu certo, eu casei com 15 anos. Mano, muito provavelmente você tá mentindo muito, tá escondendo muita coisa que você teve que perdoar, vocês dois sofreram. É, de você mesmo. Tem muita coisa que você só não tá querendo dizer. Esse castelo de vidro perfeito que você montou na sua cabeça doente. Então, mano, assim, não tem. Não existe ser humano com estrutura emocional com 12, 16, 14 anos. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Não existe. Simplesmente não existe. E se você, que é o camarada que fica na porta de escola, que fica conversando com menina menor de idade nas redes sociais e tudo mais, você sim é um pedófilo e vai ser penalizado. Mas, se eu não me engano, teve até um caso recente aí do menino que tá namorando um menino de 18 tá namorando uma menina de 13, né? Que foi a maior polêmica esses dias pra trás aí na imprensa e tudo mais, todo mundo caiu em cima. Só que ele não pode ser atuado como pedófilo porque precisa ter uma transmissão de material pornográfico envolvendo menores de idade. Tô errado, Noraemi? Que eu vi que a justiça não poderia fazer nada contra ele nesse sentido, porque não tinha esse tipo de trâmite, praticamente. Ele não tinha enviado nada pra ela, não tinha nada enviado pra ele, ele não tinha espalhado isso pra ninguém, não tinha essa parada. Então não tiveram como categorizar ele como em crime de pedofilia, no caso. Não, exato. E como ela é menor de 14 anos, só não me falha a memória agora, mas se ela for menor de 14 anos, se ele tiver tido alguma relação sexual com ela, ou assim, né, ou mesmo com o consentimento dela, vai ser classificado como estrupo de vulnerável. Então ele tipo, teve aquele vídeo, teve aquele vídeo que ele beijou ela, tipo, que todo mundo viu e tudo mais, que foi o que gerou mais a polêmica. Isso já categorizaria, no caso? Eu acredito que, assim, né, a justiça, querendo ou não, ela tem sido meio omissa com essas questões. Em meu entendimento, caracterizaria sim. Uhum. Até por conta do conceito que os penalistas trazem sobre estupro. Mas a justiça, sinceramente, eu não acho que vai existir uma movimentação pra punir esse babaca, né, porque é o que ele é. Eu acho que você tem que ter essa noção de que se você quer ter um relacionamento com alguém, que seja pelo menos alguém maior de 18 anos, pra que a pessoa possa compreender aquilo que ela está fazendo e responder pelos seus atos. Sim, mas é igual uma vez... Agora eu me admiro os pais, né? Não, e os pais apoiaram, pior que, tipo assim, eu vi N reportagens sobre isso durante essas semanas, e tipo assim, os pais de ambos apoiando em redes sociais, sabe? Não, a gente sabe tudo, não tá tendo nada de errado, não sei o quê. E ainda eles criaram uma polêmica dentro da polêmica, que os dois começaram mentindo que eram irmãos, aí depois... eu não sei, incesto é crime, por exemplo, Nuraimi? Incesto, no caso, tipo assim, eu não tô falando do sei lá, o pai, muito provavelmente com a filha, geralmente tem uma diferença de idade, muito provavelmente vai categorizar como estupro de vulnerável e pedofilia e tudo mais. Sim. Porém, irmãos que tem uma diferença de idade, sei lá, 2 anos de diferença, isso categorizaria alguma coisa assim do tipo? Se os dois forem maiores de 14 anos e for consentido, não. A única... Caralho, não? Não, a única menção que existe a incesto, assim, indiretamente, é no Código Civil, que vai falar que irmãos não podem se casar. Então, no caso, pode fazer de tudo acima dos 14 anos, só não casar. Sim. Inclusive, irmãos, fala alguma coisa sobre primos? Não, gente, esse primo, negócio é de casar parente? Com primo dá certo. Eu não vou nem comentar sobre isso, porque senão alguém vai ficar puto comigo. Eu sou casado com a minha prima e meu filho é super normal. Enfim. E essa é minha próxima piada. É. Tem coisas que eu nem preciso fazer piada. É, tá, voltando aqui em João e Maria. Por exemplo, tem a bruxa, né, que no caso, ela literalmente chamou duas... Eu não sei se isso categoriza também como crime, que eu já vou perguntar. Tipo, eu tô aqui em casa, de boa, eu vejo crianças na rua e eu chamo essas crianças pra entrar pra comer alguma coisa aqui em casa. Já tá errado, não tá? Assim, não caracteriza crime, né, mas... Mas certo da cabeça social, você não suspeito, é. Né? Certo da cabeça você não é. Então, tipo assim, houve isso, né, as crianças entraram. Só pra deixar bem claro também, as crianças não foram forçadas, pelo menos nas fábulas que a gente lê, não tem essa, tipo, a bruxa sequestrada, não. Só que aí que tá a treta, que ela simplesmente tranca uma das crianças e faz a outra de escrava. Ela começa a limpar e tudo, enquanto ela tá engordando o outro, pra quê? Pra canibalizar uma criança. E, tipo assim, canibalismo, na lei, ele é categorizado como canibalismo, ele só é um homicídio qualificado? Ele é um homicídio qualificado. Interessante. E outra questão interessante também é que a gente pode classificar o cárcere privado em relação ao João e a Maria, porque sim, tem essa diferenciação, né? O sequestro é quando você retira a liberdade de ir e vir da pessoa, mas o cárcere privado é quando você finaliza essa, você tira completamente a liberdade da pessoa, trancando ela em algum lugar. Uhum. Então, assim, né? Agora, outro ponto, eu não sei se vocês vão abordar isso, mas na minha opinião, eu acredito que a Maria utiliza da legítima defesa dela, né? Pra proteger tanto ela quanto o irmão. É claro que com excesso, mas de certa forma, era ela ou era a bruxa. Sim, não, então eu acho que a justiça entenderia isso. Eu acho que não ia julgar uma criança, tipo assim, não, você não, tava protegendo meu irmão e tal. Se bem que, como era mulher naquela época e tudo mais, eu duvido muito que a justiça mataria todo mundo, na real. Não, não, mas tipo assim, a justiça, acho que da época ia ver, tipo assim, duas crianças, sumiu, apareceu, aí, caguei, sabe? Só isso. Mas, tipo assim, o fato dela ter, por exemplo, matado a bruxa em legítima defesa, imputaria ela algo? Essa pergunta. Não. Você, vamos fingir. Ela seria fechada. É. Assim, a legítima defesa, gente, depois? Consegue, gente. Ela ia ser ressocializada de boa. Ah, ia, naquela época. Bom, ia fosse... assim, na fogueira. No Brasil, não, né? Mas assim, a legítima defesa, ela é compreendida quando você está sobre uma ameaça iminente, ou seja, uma pessoa vem pro seu rumo com uma faca. E aí você tem uma faca também. É, pra você evitar a sua morte, você, por exemplo, vai enfiar essa faca ou no braço da pessoa, ou na perna da pessoa. Ou então, se a pessoa enfiar essa faca na sua barriga, você também pode enfiar. A gente tem que lembrar de uma coisa, que a legítima defesa, ela é categorizada de acordo com o nível. Ou seja, se você passar do nível, por exemplo, a pessoa te deu um tiro no braço e você, como legítima defesa, dá um tiro na cabeça dela, você responde por esse excesso. Tem que ser tudo no mesmo limite. Cara, além do... Não, cara, é muita palhaçada, porque, tipo assim, a pessoa veio pra cima de mim com a faca, já me furou todo, aí eu tenho que responder na facada, sendo que às vezes tem uma arma ali, tipo... Entendeu? É um peso um pouco desigual. O problema da legítima defesa... Não, mas você pode responder, você não é importante ser preso. Não, ué. Mas, tipo assim, geralmente a legítima defesa, muitas das vezes, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem casos exorbitantes de feminicídio. Então, por exemplo, exato, o cara tá lá batendo a mulher, tá espancando, às vezes tá, tipo, já tá naquele nível de, tipo, já tá esfaqueando, e a mulher vai lá e, tipo, sei lá, enfia a faca no pescoço do cara e corta e mata ele. Ela vai ter que responder mesmo assim, isso que é inacreditável, então, sacou? Então, mas aí é que tá, nesse caso, se ele tava, por exemplo, esfaqueando ela, ela vai e pega a faca e corta o pescoço dele. Nesse caso, não haveria nenhum excesso. Sim. Correto? Não, mas se ela, tipo assim, os dois estão na varanda, ele tá esfaqueando ela e ela ataca ele de cima da varanda. Empurra. Eu também entendo como uma legítima defesa. É, né? Não. Pra mim, na minha concepção, não houve nenhum excesso. O excesso é quando você quer descontar a raiva, por exemplo, a pessoa te dá um tiro, você dá 20 nela. Ah, mas padrão, né? Não. É, só 19 a mais, né? Porra, tipo, quem dá um dá 19, né? E agora dando um pulo de novo na Cinderela, velho. Cinderela, velho, tem maus tratos. Tipo assim, tem dano qualificado. Eu não consigo entender o que seria o dano qualificado, que geralmente é sempre algo envolvendo um bem material ou ao físico. No caso, dano qualificado categorizaria, sei lá, eu falar mal da pessoa, tipo, falar mal, nossa, como fulano é feia, como fulano tá não sei o quê, alguma coisa assim do tipo. Aí a gente vai entrar nessa questão do dano na área penal, a gente tem que entrar na discussão da injúria, difamação e calúnia, que são, aí também já tem essa visão do dano nocível, que traria os danos morais, que é você ofender a honra da pessoa. Mas quando a gente fala de dano qualificado nesse momento, a gente tá falando de ao patrimônio mesmo, nesse sentido da história. Sim, no caso que tentaram zoar o vestido dela. Pode crer, pode Exato. Crer. E tipo assim, agora que me veio aqui a pergunta bem interessante, é que tipo assim, o príncipe achou o sapatinho dela e tudo mais. E aqui dentro do Brasil, principalmente, a gente tem a lei do achado não é roubado. É previsto no Código Penal. Exato. Não, mas isso realmente é um fato? Achado realmente não é roubado? Achado é apropriação indébita, que é quando você está sobre a posse de uma coisa, como por exemplo, o príncipe estava sobre a posse do sapatinho de cristal e ele falou, nossa, é 40, serve em mim, vou ficar lindo com esse sapato. E aí ele resolve ficar com ele. Ah, mas tipo assim, a pessoa pode ser penalizada por isso? Pode. Inclusive, assim, não é muito comum, né? Porque até você provar isso é toda uma luta, assim, de questão de nota fiscal, de não sei o quê. Mas outra coisa que a gente pode... E o dela é impossível, porque foi a fada madrinha que deu pra ela a parada. Então, tipo... Exatamente. A Cinderela nem inventava. Não, cara, nossa. Agora, então, tipo assim, além de ser roubado, você tá tomando seu cu, então, no final das contas. Exato. Caralho, velho. Mas você ficar com o sapatinho de uma pessoa, eu não acredito que a justiça não perderia o tempo dela discutindo um processo desse. É muito pouco, se for parar pra pensar. Até porque pra você mover um processo é caro, né? É caro... Não, aliás, assim, eu acho que se você não tiver esse número, tudo bem. Mas quanto em média custa mover um caso desse, tipo, de pequenas causas, essas paradas? Porque, tipo assim, eu imagino tanto que é desgastante, velho. Tipo, tribunal de pequenas causas, além de ser uma baixaria inacreditável, principalmente que lida com as vezes, com divórcio. Adoro. Não, é bom, divertido. A gente gosta de Cristina Rocha, Regina Volpato e Márcia Goldstein. A gente gosta da baixaria. A gente quer ver a mulher falando, mas você me traiu com aquela vagabunda assim. E, tipo, a gente gosta desse tipo de discussão, porque é o que agrega o seio da família brasileira. Exato. Mas a questão dos juizados especiais cíveis ou criminais, ou mais conhecido como o juizado de pequenas causas, ele tem a gratuidade, né, das custas no... Como é que eu vou explicar isso? No primeiro grau, que é quando o juiz vai analisar o seu processo, você não precisa pagar custa nenhuma. Agora, se você entra com um recurso, aí você já tem que pagar. Na justiça normal, você paga custa tanto no primeiro grau, quanto quando você entra com um recurso. Nossa. Sim, sim. Eu posso fazer uma pequena pergunta? Se não souber responder... É caro e demorado. Fica à vontade. Assim, se no sistema judiciário faz-se alguma distinção entre propriedade pessoal e propriedade privada nesses casos? Tipo assim, sei lá, uma pessoa, por exemplo, alguém, sei lá, tomou minha casa, por exemplo, sei lá, propriedade pessoal, ou tomou a minha fazenda com 16 hectares, sabe? Se tem alguma diferenciação nesse caso, tipo assim, de, por exemplo, na propriedade pessoal é algum bem meu, a propriedade privada, um bem onde eu posso produzir outros bens. Sabe? Não, a tomada da propriedade nos dois sentidos, tanto no pessoal quanto no privado, ela vai ser tratada da mesma forma. Ah, sim. Então, é claro que vai ter no final das contas, quem vai ganhar o latifundiário? É isso, José. Aceite essa realidade do Brasil. Como sempre. Quem ganha, mano a justiça funciona da seguinte forma: quem tem dinheiro ganha. É isso. Não existe justiça, e a Noraima tá aqui, prova disso. Eu Ai, acho. Tristeza. Não, total tristeza. Então, gente, eu vou aproveitar, né, para fazer jabá, porque se não for para fazer jabá, a gente nem aparece. Para quem Exato. Quiser saber um pouco mais sobre direito civil e direito constitucional, saber um pouco mais sobre o que você pode fazer, o que não pode fazer, vem comigo nessa jornada e segue o arroba no direito com U, e no Instagram. No direito fica parecendo que ela manda a letra de direito nua, né? É a intenção. Então, a gente tem uma expressão no direito que é a lei nua, né? Que é a lei pura, a lei seca. Cara, isso foi tão... Sabe aquele estudante de direito chato, José? Sabe? Nossa, a gente chama isso no direito, a gente deu um termo. Nossa, não sei o quê. Ora bolas. Ora bolas. Eu senti ela tirando monóculo, sabe, José? Dando uma pintada. Abrindo o seu lindo frasco. Eu senti ela pegando o seu portfólio, sabe? Tipo assim, sua pasta. E falando, pegando um óculos, adivinhando e falando. Vai de Mercon. Ela, nossa, aqui na página 1254, a gente tem um termo muito específico que leigos não sabem. Só pra quem faz direito. Ah, mano. Foi mal, gente. Força do hábito. Não, tá mais que certa. Você fez aqui a força do hábito de estudante de direito, é isso. Não, mas, ó, aqui no Fuleiros Pop, se tem uma coisa que a gente tá acostumado a fazer, é ser pedância. Palestrinha de necessariamente, cara. É pedância. Problematizar. A gente gosta de problematizar. Sim. Ai, muito obrigado. Descansa, militante. É, descansa. Mandei hoje essa pra ela, velho. Ai. Pior que eu mandei hoje essa pra ela. Ai, ai. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado, ouvintes. Lembre-se, deixe o corpo do outro em paz. Não roubem sapatos na rua. Se for furtar, seja até R$3, porque foi o que a advogada falou. Então, eu vou falar de cada passatempo tá dentro sim do furto. Então... E sem violência, gente, por gentileza, porque aí é mais garantido. É mais garantido. Então, tchau, muito obrigado. Obrigada, gente. Foi ótimo participar com vocês. Muito obrigado e falou!